Curtida da semana. E a nossa curtida da semana, quadro que destaca iniciativas relevantes feitas por moradores, empresas e instituições de Foz do Iguaçu e região, navega mais uma vez até a rede social Facebook. O objetivo é destacar a fanpage do Colégio Agrícola Manuel Moreira Pena, o Colégio Agrícola aqui de Foz, fanpage Colégio Agrícola Foz, que compartilha materiais relativos ao colégio, também à educação e à sociedade de Foz do Iguaçu, como é o caso da petição para a construção de um viaduto no trevo da Avenida Costa e Silva com a BR-277, ali na entrada da cidade. O Colégio Agrícola, localizado na Avenida General Meira, na antiga zona rural de Foz, é uma das instituições mais tradicionais da cidade, tendo comemorado recentemente seus 60 anos de fundação. O link para curtir a fanpage está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Vamos com música, daqui a pouquinho tem mais programação aqui no Front.